Como um confuso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Desde os mais primitivos tempos, o homem sentiu necessidade de se informar, de se comunicar. O homem das cavernas usava troncos, galhos e tambores para criar sinais que indicavam aos membros de sua comunidade como localizar alimentos, pedir socorro ou anunciar festas. Tempos depois, descobriu que podia registrar e transmitir mensagens por meio de sinais desenhados em pedras e nas paredes das cavernas. Muitos povos deixaram para a posteridade informações sobre a vida, a política e as guerras do seu tempo registradas nas pedras. Até o século XV, vários tipos de materiais, como placas de argila, papiro, linho, algodão e pergaminho, serviram de suporte para registrar informações. Mas a grande revolução da tecnologia da escrita veio com a invenção da imprensa pelo alemão Johann Gutenberg, no século XV. Gutenberg inventou um sistema de letras móveis que permitia compor palavra por palavra até formar o texto. Esta técnica de impressão possibilitou a reprodução de livros em grande escala e, logo depois, a publicação de jornais. A primeira fase da imprensa jornalística foi marcada pelo aparecimento das gazetas. Eram publicações impressas em folhas soltas, dobradas em cadernos. Seu objetivo era doutrinar, difundir ideias políticas, religiosas ou literárias. Assim, os jornais seguiram por vários séculos, combativos e revolucionários, veiculando opiniões, fixando posições políticas e a serviço de segmentos da burguesia. No início do século passado, os jornais mudaram a forma de apresentar as notícias. O propósito deles passou a ser relatar os fatos de forma objetiva, direta e o mais fiel possível à realidade. Esse objetivo vem sendo perseguido pelos jornalistas até hoje. Mas isso não significa que os jornais deixaram de defender interesses e ter a sua opinião. Os jornais são produzidos por empresas que visam obter lucros com a venda de notícias. Muitas delas são ligadas a pessoas influentes na política e na economia, que usam o meio de comunicação na defesa dos seus interesses. Manchetes, fotos e matéria são impressos em folhas de papel diariamente por uma grande quantidade de pessoas que trabalham dia e noite para o jornal sair fresquinho todas as manhãs. Um dos responsáveis pela produção de notícias é o jornalista. Mas como será que ele faz a notícia? Meu nome é Márcia Marques, eu sou jornalista há 22 anos e professora de comunicação há 4. Trabalho basicamente com jornalismo esse tempo todo, principalmente como repórter, como alguém que busca notícias e procura reportar isso nos jornais. Para escrever uma notícia de jornal, a gente primeiro tem que organizar as ideias, pensar o que a gente quer dizer. A gente procura responder uma série de perguntinhas básicas, né, que são aquelas perguntas: quem, disse o quê, quando, como, onde e por quê. Quando você consegue responder essas perguntas básicas, você consegue ter a espinha dorsal da historinha que você vai contar. O Então, a ideia é escrever a notícia colocando em ordem de importância, que em jornalismo a gente chama de uma pirâmide invertida, porque você começa do mais importante para o menos importante, você vai numa ordem decrescente. Então, daí você vai contar o que aconteceu. Às vezes, o mais importante é quem fez alguma coisa. Então, você começa contando quem fez o quê. Às vezes, o mais importante é o que aconteceu. Então, a pessoa começa contando o que aconteceu. E aí, na hora de escrever, a gente tem aquela preocupação básica de escrever simples. Quanto mais simples a gente escreve, melhor a gente compreende. Saiu no Jornal do Brasil. Sonho e realidade em Veneza. Curso de aperfeiçoamento vai transformar operários de restauração brasileiros em professores. Mas, afinal, qual é a função do jornal em nossa vida? Com o passar do tempo, o jornal conseguiu expandir muito seus usos e funções. Tem gente que não sai de casa sem dar uma olhadinha na primeira página do jornal. Outros, assim que chegam na rua, em pé mesmo, vão passando os olhos varais das bandas. Tem gente que acha o jornal aborrecido e não tem a menor paciência de ficar lendo o que já viu e ouviu pela TV. Há os que só leem o jornal quando algo muito importante aconteceu. Outros usam o jornal para procurar emprego ou comprar ou vender alguma coisa. Há os que fazem questão de ler tudo e comentar depois. Você viu o que sabia o jornal? Mas, como disse certa vez a poetisa Cecília Meirelles, os jornais servem para fazer embrulhos e para muitas outras coisas. Entre elas, para ler. Uma notícia está chegando lá sem Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral. De Fortaleza, de Recife, de Natal. Há muita gente neste Brasil afora que não tem acesso ao jornal por não saber ler, por não ter dinheiro para comprá-lo ou por morar em lugares onde ele não chega. Embora seja de fácil circulação, infelizmente, o jornal ainda não é para todos. O canto mais velho terá sempre mais sincero, sabe tudo quanto é tudo, será sendo se espantar. Aqui vive um povo que cultiva qualidade, ser mais sábio que quem não quer do que amar. O jornal é um meio de comunicação que tem o objetivo de informar pessoas sobre fatos e acontecimentos da cidade, do país e do mundo. Como ninguém é neutro ao dar uma informação, o jornal é sempre porta-voz de ideologias. Nem sempre isso fica claro quando você lê uma notícia de jornal. Mas serve que nele há sessões dedicadas a emitir opiniões, comentários e pontos de vista de pessoas diversas. A opinião do dono do jornal aparece no editorial, que em geral ocupa um lugar de destaque na publicação. O jornal é composto por várias partes e seções. A primeira página apresenta um resumo das principais notícias daquela edição. Nas páginas seguintes, as notícias são organizadas por assuntos, seções e cadernos. Dependendo da política editorial, um jornal pode ter uma seção para assuntos da cidade, outra de política, economia, mundo e um caderno de cultura. Como um dos principais meios para informar o que acontece no mundo, o jornal pode estar sempre presente em alfabetização de jovens e adultos. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tu, vale um revista em quadrinhos, cartas e jornal. É pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, e aí dá, curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Hoje nós vamos saber como trabalhar com o jornal no processo de alfabetização dentro de sala de aula. O jornal nem precisa ser novo, pode ser antigo. O trabalho começa com o alfabetizador sendo as manchetes maiores e discutindo com os alunos o assunto que elas abordam. Depois o desafio é levantar hipóteses e suposições sobre o que pode estar escrito na matéria. O professor lê o texto e comprova ou não o que foi levantado pelo grupo. Num outro momento, pode recortar as manchetes, distribuir para os alunos lerem, identificarem notícias e ilustrarem com desenhos. Com as manchetes recortadas, podem ser feitas várias atividades, como identificar palavras, observar as que começam ou terminam com a mesma letra. Depois, podem recortar as palavras, separar as letras e formar novas palavras a partir daquelas. A professora Thelma Faria, que coordena um trabalho de alfabetização de jovens e adultos da cidade satélite do Cruzeiro, Distrito Federal, já trabalha assim e com sucesso. Então a gente trabalha muito com manchetes. Por que manchetes? Porque tem informações mais simplificadas. São grandes, tem grandes. Pegam frases. Normalmente as manchetes também são mais fáceis de visualizar. O jornal, às vezes, e a revista são ruins porque as letras, em alguns casos, são muito pequenas para eles trabalharem, reconhecerem. Os temas dessas matérias podem ser sobre saúde, educação, política. O debate sobre os temas é fundamental para o grupo começar a pôr a ideia no papel e formar frases completas e até pequenos textos, como conta a professora Tessa. Quando você trabalha esse debate, faz discussões, eles vão descobrindo que eles sabem muita coisa. Eles têm muito conhecimento. É diferente de uma criança para quem você está ensinando a escrever, que você tem que ensinar a escrever a palavra e o que a palavra significa. Eles não, eles descobrem que eles sabem o significado, que eles sabem muita coisa. Esse conhecimento pode ser muito importante na hora de escrever. Para estimular o aluno a criar textos maiores, o professor pode retirar manchetes ou frases e propor que eles reescrevam a notícia ou que continuem a ideia, inventem outro final. Esse é o momento mais esperado pelos alunos, como explica a professora Thelma. É a parte que eles mais gostam, começam a ler nos textos, da ideia do contexto em geral. O aluno Antônio Erimar Gomes começou lendo e escrevendo algumas palavras, mas hoje já forma textos inteiros. Essa aula aqui é como a gente vai descobrir no mundo, entendeu? No caso, no meu caso, como eu pegasse qualquer uma coisa, eu não tinha diferença de uma para outra, né? Sempre minhas coisas eram como se fosse uma igual. Então, eu sabia ler, eu só sabia, no caso, um tipo adivinhar. No caso, eu estava assim como um cego. E hoje já conheço bastante coisa que daqui de dentro, né? Então, no caso, eu vi no canal, eu já me interessa em pegar ele e saber como algumas coisas, aquelas coisas, umas coisas que eu não conheço, eu vou de uma maneira devagarinha para juntar aquilo ali e no fim dar o significado daquela palavra ali, né? O Antônio também descobriu que no jornal, nem tudo que está escrito são boas notícias. Com a leitura, ele aprendeu a conhecer um pouco mais sobre o mundo em que ele vive e dar opiniões sobre os acontecimentos e, quem sabe, conseguir mudar essa realidade. Tem muitas palavras que você não gosta de ver, né? Mas, no caso, você vê a corrupção. É a que mais você vê no jornal. De hoje em diante, eu acho que tem poucas que você não vê. Tem muita coisa bonita, muita coisa que interessa. A gente pede a Deus que Deus chegue o momento da gente ver assim, com os olhos da gente, e dizer assim, mudou. A experiência com o jornal na alfabetização mostra que somente é possível formar bons leitores oferecendo materiais de leitura ricos. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora a leitura. Ouça o que diz o alfabetizando José Aparecido Eugênio, depois que aprendeu a ler e escrever, a partir de textos como o jornal. Bom demais, bom demais. Antes ninguém sabia, né, disso, né? Você chega em qualquer coisa que você vê, você já está querendo saber o que é, né? Isso é importante demais para a gente. Ensinar a ler e escrever fica mais fácil, agradável e interessante para os alunos quando se faz a partir de textos verdadeiros e em situações reais de comunicação. Os textos que circulam na sociedade, quando entram na escola, servem como fonte de referência para o aluno compreender o mundo e expandir os seus conhecimentos. Após ouvir o programa, leia as sugestões de atividades que estão no guia. A partir delas, você pode criar muitas outras formas de usar o jornal na alfabetização. Aproveite e leia no guia a matéria de jornal que selecionamos para você trabalhar em sala de aula com seus alunos. Boa sorte! Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever é muito pra ler. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.